Relancei uma música minha antiga, fiz um clipe assim, via inteligência, desinteligência artificial. A música chama-se Grêmio Recreativo Escola de Samba, Eu e Meu Cachorro. Então essa foi ótima, eu amei essa. Dá para levar essa moda um pouquinho da desinteligência artificial, eu e meu cachorro, porque cada dia que eu conheço mais o ser humano, eu gosto mais do meu cachorro, Falcão. Dá para Pois você é. botar aí um pouquinho da moda ou não? Como é que é? É uma música que fala de uma viagem que eu fiz ao Planalto Central com o meu cachorro. É interessante que vai repetindo o au, au, au. Convidei o meu cachorro para brincar o carnaval. Aí todo mundo, au, au, au, Boa! au, au, au. É Aí boa! fomos É nós dois e ele boa! Olha, para o Planalto Central. eu nunca Pois vi, vai. eu nunca vi tanta gente no estúdio como esses caras aqui hoje. Porque estreia assim, vem até o presidente da empresa. Depois do primeiro dia, nunca mais vem ninguém. Então, Pois é. como é que é a primeira parte da música? Como é que é a primeira parte da música? Convidei o meu cachorro para brincar o carnaval. Au, Então, aqui no. au, au. Au, au, au. Começa aí, Falcão. Convidei o meu cachorro para Todo mundo pular para o brincar o carnaval. Vambora, Agostinho! Califa, au, au, au! Todo mundo aqui carnaval. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au Pronto, estamos treinados aqui. Aliás, roda a música do Falcão pra gente ouvir aí. Ouvimos um algazarra no Congresso Nacional. Au, au, au. Au, au, au. Au, au, au. Todo mundo! Au, au, au. Au, au, au. Au, au, au. Genial, Falcão. Falcão, hoje foi o dia de estreia. O ministro Boulos falou mais ou menos 1h50 aqui, que é o programa inteiro. A gente está girando o Brasil, mas muito obrigado. É uma honra estar do seu lado aqui e participar com você todo dia. Vamos escolher quadros geniais com a sua capacidade político, internacional, nacional e de um artista fantástico, intelectual, né, da gente comentar os grandes assuntos nacionais aqui. Vai ser uma honra ter você aqui, tá bom, Falcão? É isso aí, intelectual, au, au, au. Convidei o meu cachorro pra pular o carnaval. Vai, Falcão! Au, au, au. Au, au, genial! Isso me lembra aquelas modinhas do Silvio Santos. Roubaram o coração da minha sogra, botaram o coração no jacaré. Sabe o que aconteceu? A véia se mandou e o jacaré morreu. É nóis, Falcão! Abraço grande. O que falta entrar no giro, por gentileza? O que falta entrar no giro que está na ponta? Vitor, direto de Manaus. Vamos para a Amazônia Brasileira. Alô, alô, Manaus. Alô, alô, Vitor. Está no ponto, Ricardão. Vitor, está ouvindo? No ar. Bom dia, Datena. Bom dia a todos os ouvintes. Datena, nova ponte sobre o rio Altasmirim, no quilômetro 24 da BR-319, já alcançou 80% da execução e deve ser entregue até o mês de março, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A estrutura está sendo totalmente reconstruída após o desabamento ocorrido em 2022, que comprometeu um dos trechos mais estratégicos da rodovia. A BR-319 é a principal ligação terrestre entre o Amazonas, Rondônia e outras regiões do país, sendo considerada fundamental para o escoamento de produtos e a mobilidade da população. Equipes técnicas e maquinário seguem mobilizados no local para garantir a entrega dentro do novo cronograma. O prazo inicial previa a inauguração em dezembro do ano passado, mas ajustes técnicos e as condições do solo da região exigiram mudanças no planejamento. Vale lembrar que também, em 2022, houve o desabamento da ponte sobre o rio Curuçá, que já foi reconstruída e entregue em setembro do ano passado. Agora a expectativa é que a nova travessia do Altasmirim devolva mais segurança e estabilidade a um corredor logístico vital para o Amazonas. Da Rádio Nacional, a frequência nacional para você em todo o território nacional. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Brasil fala aqui, você ouve o Brasil aqui da Rádio Nacional, frequência nacional. Au, au, au. Au, au, au. Acabaram com a fábrica do remédio popular aqui na Rádio Nacional. Au, au, au. Diga aí, Agostinho. É uma cachorrada isso, né? É uma cachorrada. Tá certo? Aliás, ó, antes da cachorrada aqui, só lembrando, viu, Datena, que além da audiência das nossas rádios espalhadas por todo o país têm a transmissão pelo YouTube da Atena. No tubão? É, exatamente. E qual exatamente. É o tubo? É o youtube.com/radionacionalbr, tá? Então vai ter, a transmissão tá Repita. Rolando. Repita. youtube.com/radionacionalbr, transmissão completa do programa e depois os cortes, né? Que são Entra os mais legais. Entra no nosso tubo aí. Os cortes são legais depois. E tem corte pra caramba aqui do bate-papo do Datena com o ministro. Olha, Boulos. Dá só uma palhinha do que é o remédio e deixamos para abrir o programa de amanhã. Fechou, tá certo. A execução total, a guilhotinada do remédio popular e o Tarcísio pretende provavelmente privatizar. Vambora. É isso, vocês estavam falando dos temas que possivelmente serão um destaque na campanha eleitoral, né? Esse vai ser um, com certeza. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fechou a fábrica de remédios populares aqui de São Paulo, a FURP, Fundação para o Remédio Popular, que já chegou a fabricar, viu, Datena, mais de 80 títulos de medicamentos populares. Hoje, antes de ser fechada, ela fabricava 30 tipos de remédios, entre eles o coquetel anti-AIDS, remédio para hipertensão, remédio para tuberculose, enfim, medicamentos de uso contínuo, essenciais, que eram produzidos aqui em São Paulo com preço popular. Remédio popular era remédio barato. Exatamente. Com qualidade. Com qualidade. E com que objetivo o Tarcísio resolveu acabar com isso? Essa é uma belíssima pergunta. Ele acabou transferindo os trabalhadores dessa fundação de produção de medicamentos para o Butantan. Eles foram transferidos, havia uma expectativa de que alguns seriam demitidos, não foram, porque houve pressão popular, foram para o Butantan. Mas agora, o que está se especulando, e já informações seguras nesse sentido, é de que o próximo passo é privatizar o Butantan. Aí vamos fica todo mundo privatizar Sucuri, vamos privatizar Jararaca, Escorpião. Tem mais coisa? Lá dentro? Butantan. Tem. Tem cobra pra caramba. Tem coisa que ele nem sabe, viu, Datena? Mais do que nos lugares que nós trabalhamos, tem. Ou não? Serpente perigosíssima. Veneno. Traíra não é do Butantan. Traíra é peixe. É outra coisa. É outra. Atenção, Rádio Nacional em São Paulo. Interditada Tamoios, é isso? Calisto, bom dia, Calisto. Bom dia, Datena. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. A frequência do Brasil. Primeiro dizer que é uma honra fazer parte da sua equipe. Honra nossa. Um trepidante da nossa comunicação popular. Segundo, orgulho. Como é que é? Você é um trepidante da nossa comunidade. É a primeira vez que me chamam de trepidante. Já me chamaram de tudo quanto é segundo coisa. Trepidante. Segundo, segurar o mesmo microfone de baluartes da nossa comunicação, como Ari Barroso, Chico Anísio, Silvio Santos. A honra é nossa, Caritinho. E vamos lá. Hoje, por conta das fortes chuvas de ontem, ficaram interditadas. A rodovia Oswaldo Cruz continua interditada até hoje às 8h15 da manhã. A rodovia Mogi Bertioga, ela foi liberada, e a Tamoios, até às 10 horas e 20 minutos, também seguia totalmente interditada. Essa apuração foi feita pela nossa equipe aqui, da Agência Brasil, que está todo o tempo ligado o que está acontecendo no país e no mundo. Bom, tem mais gente para entrar, a gente está no finalzinho do programa. Óbvio que hoje foi uma estreia, é claro que todos os detalhes do programa vão sendo acertados, né? Eu acho que o programa de rádio ele tem que ser feito bem ao vivo mesmo aqui. Fala quem quiser falar, né? Repito, independente de ideologia, apesar de ser uma emissora estatal, a gente respeita o princípio do contrário e as liberdades serão garantidas a todos que quiserem falar aqui. Vai ser uma comunicação plural, entendeu? Se bem que eu tentei falar agora com a Defesa Civil e, pelo jeito, quem tinha combinado de falar comigo da Defesa Civil, espero que tenham impedido, porque já representa que estão ouvindo a gente. Espero que, por isso, a Defesa Civil não esteja querendo falar aqui. Eu vou tentar mais uma vez, mas, por enquanto, pelo jeito, amanhã, além desses detalhes, tem entrevista e tudo sobre o final dos remédios populares aqui em São Paulo, que era, na realidade, uma conquista do povo de São Paulo, né? Não, é isso. E lógico que a consequência imediata é falta de medicamento na rede pública. As unidades da prefeitura, UBSs principalmente, que tem que fornecer esse medicamento, já estão sentindo a falta. A gente vai falar sobre isso e cobrar providências e explicação. Rapidão. Bom, é, graças a Deus, o nosso Maxwell, da Defesa Civil, um dos heróis da sociedade brasileira, que tanto trabalhou, quando o Tarcísio, inclusive, mudou o governo naquela queda terrível de barreiras que tivemos na região do litoral norte de São Paulo. O governo foi transferido, inclusive, para São Sebastião. E uma das pessoas que mais trabalharam para salvar vidas foi o Maxwell, da Defesa Civil, homens do Corpo de Bombeiros, todos empenhados, voluntários e tal, mas o Maxwell esteve lá. Hoje tivemos interdição aí da rodovia dos Tamoios, uma rodovia importante com ligação com o litoral de São Paulo. Por causa de chuva, o meu amigo Maxwell, e como é que está a previsão de tempo, inclusive, para o litoral de São Paulo em relação às estradas, e não só as estradas, né? A gente tem Morro dos Macacos, na Baixada, que são casos complicados, e mesmo a região que foi atingida lá atrás por uma enchente histórica. Pois não, o Tenente Maxwell, um dos heróis da sociedade, conversando com a gente aqui. Olá, Datena, bom dia a você, bom dia a todos. Muita chuva esse fim de semana, viu, Datena? A gente ainda segue com a Tamoios bloqueada, né? No quilômetro... Do quilômetro 59 ao quilômetro 81, não dá para trafegar, somente em sistema comboio pela Serra Nova. Então, atenção, quem estiver deslocando do Rio de Janeiro, entrando ali por Ubatuba, vai subir para a região do Vale do Paraíba ou vir para a capital, não, é bom evitar a Tamoios, porque ela está nesse sistema de comboio. A Oswaldo Cruz, da Atena, que é uma outra importante ligação de Bertioga para Ubatuba, para a região do Vale do Paraíba, também interditada por queda de barreira. A única rodovia desse sistema para o litoral norte que está desobstruída é a Mogi-Bertioga. Ela realmente ainda ela está liberada, e o sistema Anchieta Imigrantes também liberado, Datena. E o gabinete de crise mobilizado. Estamos aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências, o CGE, da Defesa Civil, todo o time reunido, porque tem mais chuva para cair em São Paulo ao longo dessa segunda-feira. São Paulo, capital, será atingida de forma definitiva ou não? São Paulo, uma chuva moderada, em torno de 15 milímetros ao longo do dia, uma chuva mais fraca, que não tem ali um potencial para fazer tanto problema, mas à tarde pode ter uma chuva, você conhece bem aquela chuva de verão, pode cair em alguma região, podendo gerar alagamento. Então, atenção para o paulistano nessa segunda-feira. Agora, o ponto realmente, eu quero aproveitar a sua audiência para pedir uma atenção especial, é o litoral. A gente está preocupado com os deslizamentos de terra. Tem um homem desaparecido em Natividade da Serra, região ali do Vale do Paraíba. A casa dele deslizou. Ele morava bem nas margens da Oswaldo Cruz, da Atena. A casa veio abaixo, ele está... Tudo indica que ele está soterrado ali. Os bombeiros, a Defesa Civil está trabalhando desde ontem para tentar localizá-lo. Então, quem mora em área de risco no litoral paulista, atenção redobrada, cuidado, esteja atento aos sinais que a gente sempre orienta, né, Datena? Obrigado, comandante Baxo, da Defesa Civil de São Paulo, um dos heróis da sociedade. Infelizmente, uma notícia triste, provavelmente uma morte provocada por escorregamento de terra no litoral de São Paulo. Obrigado, Maxwell. Obrigado a todos vocês ligados aqui na Rádio Nacional, a frequência do Brasil. Muito obrigado ao Brasil inteiro que está ligado aqui na Rádio Nacional. E para encerrar, não podia ser outra coisa a não ser a primeira música que tocou aqui, que é de Catulo, da Paixão Cearense, do Pernambuco, uma música linda. Não há urgente ou não, na voz do Gonzagão. Muito obrigado, São Paulo, muito obrigado, Rio, obrigado, Brasília, obrigado, Manaus, obrigado, Fortaleza, muito obrigado ao pessoal de Porto Alegre, muito obrigado ao pessoal de Florianópolis, a Belém do Pará, muito obrigado a vocês de Belo Horizonte, muito obrigado, Brasil, Rádio Nacional, a frequência brasileira. Bom dia. Nacional Notícias. Agora são 10 horas da manhã no horário de Brasília. Olá, bom dia, eu sou o Daniel Ito e este é o Nacional Notícias com os destaques do momento. Vamos falar agora da Coreia do Sul, olha, onde pelo fuso horário, essa segunda-feira já está chegando ao fim por lá, viu? O presidente Lula está lá no país asiático em viagem oficial e já fechou acordos bilaterais por lá. Assunto para Renato Ribeiro, que está aqui com a gente aqui no estúdio. Bom dia, Renato. Muito bom dia, Daniel. O presidente Lula defendeu o papel estratégico da governança global da inteligência artificial. Segundo o presidente, sem ação coletiva, essa tecnologia... Opa, perdão, Daniel. Não, a gente está com o texto errado. Isso, né? Isso mesmo, Daniel. A gente está falando de Coreia do Sul, Coreia, né? Do Sul, é, o Brasil e a Coreia do Sul assinaram hoje 10 acordos em áreas como agricultura, ciência, tecnologia, saúde, educação e combate ao crime organizado. Certo. E esse anúncio foi feito pelo presidente Lula durante cerimônia conjunta com o presidente sul-coreano. E em declaração à imprensa, Lula destacou a importância dos novos acordos e afirmou que o Brasil busca ampliar e fortalecer as relações e o comércio bilateral. O Brasil é o principal destino dos investimentos coreanos na América Latina. Com um intercâmbio de 11 bilhões de dólares, a Coreia é nosso quarto parceiro comercial na Ásia. O Brasil abriga a maior comunidade coreana da América Latina, com cerca de 50 mil pessoas. Também, quase 2 mil brasileiros vivem atualmente na Coreia. Daniel, na Casa Azul, sede presidencial da Coreia do Sul, Lula participou de uma cerimônia de boas-vindas e de reuniões bilaterais com o presidente do país asiático. Certo. E ainda esteve no encerramento do encontro empresarial Brasil-Coreia em um banquete oferecido pelo líder sul-coreano. E esta é a terceira visita do líder brasileiro à Coreia do Sul. Perfeito, Lula, então, portanto, na Coreia do Sul, depois de ter passado pela Índia e depois da Coreia, ele retorna, portanto, aqui ao Brasil. Renato, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no estúdio. 10 horas, 2 minutos, Nacional Notícias. Mais informações ao meio-dia no Repórter Nacional. Aqui é o José Luiz da Atena e eu convido você para sentar-se à mesa junto comigo. Toda terça-feira, às 21 horas, da TV Brasil. Eu vou receber especialistas, personalidades, autoridades e vozes da sociedade frente a frente para uma entrevista por temas do cotidiano, atualidades, comportamento, cultura e os assuntos que movimentam o país inteiro. Um espaço plural e relevante, onde a informação encontra o debate e a conversa vai muito além do óbvio. Na Mesa com o Datena. Estreia dia 3 de março, terça-feira, às 21 horas, na TV Brasil. Vem assistir comigo. Rádio Nacional FM, Brasília 96,1, São Luís 93,7, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife 87,1 megahertz. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Começa agora, Expresso Nacional. 2 horas do melhor da música brasileira sem intervalos. É isso aí, 2 horas de boa música sem parar aqui na nossa Rádio Nacional. Eu sou a Fátima de Mello, na mesa de som, Egberto Martins. Você aqui com a gente nessa segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. A gente começa o nosso Expresso Nacional com Martinalli, Pedro Luiz. Tem juízo, mas não usa. E aí, vamos lá? Não, não sei, por que agora? Não tem juízo, não? Que juízo, nem juízo. Peguei o teu. Pode aproximar, pode reagir, pode admitir ou nem perceber. Quando ela chegar, vai doer no olhar, vai modificar. Mas não usa. Essa noite, se eu olhar pro sol, é pra cegar. quero juízo. Também não tem como fechar o olho pra você. Freou a madrugada. É só um pouco disso tudo que eu preciso. Seu olho para o sol pra cegar o juízo. Enquanto o gelo derrete, a água tá subindo. O chão sacudindo. A gente tem juízo, mas não usa. Sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, tá, tá. Viva a mulata, tá, tá, tá, tá. Viva a mata, tá, tá. Viva a mulata, tá, tá, tá, tá. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina. Coqueiro brisa e fala nordestino. Passeio a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia. Viva Maria, ia, ia, ia, ia. Viva Maria, ia, ia. Viva Maria, ia, ia, ia, ia. Pulso esquerdo, bang, bang. Suas veias correm muito pouco sangue, mas seu coração balança o samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5 mil alto-falantes. Senhoras e senhores, eles põem os olhos grandes sobre mim. Vira ser mamá, vive panema, mamá, mamá. Vira ser mamá, vive panema, mamá, mamá. Vira o fim da voz, segunda-feira está na. Terça-feira vai a roça, porém o monumento é bem moderno. Não disse nada do modelo do meu pé. Que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da da, caminhando, da da da da. Viva a banda, da da, caminhando, da da da da. Viva a banda. Nacional. Filipa Ruiz e Felipe Cordeiro virou Céu, de Caetano Veloso, Tropicália. Martinalli e Pedro Luiz Tem Juízo, Mas Não Usa, de Pedro Luiz e Lula Queiroga. Você está ouvindo o Expresso Nacional. Agora com Marisa Monte, bem leve. Bom dia. Dessa maneira. minha mãe dizia: tome cuidado com o bicho papão. Não dê ouvidos às más companhias. Siga o instinto do seu coração. Que o menino tem sabiá, voa meu sabiá, adeus meu sabiá, até um dia. Canta meu sabiá, voa meu sabiá, adeus meu sabiá, até um dia. Um dia, dia, um ser de luz nasceu. Ser de Luz, Rita Lee Tatibitati, de Rita Lee Roberto Carvalho, Marisa Monte, Délia Arnaldo Antunes, Bem Leve. Você está ouvindo o Expresso Nacional. Walter Franco agora, Vela Aberta. Beleza do mar.

Vanessa da Mata, dela, Vermelho, Maria Bethânia, de Roque Ferreira, Feita na Bahia, e Walter Franco, Delice de Franco, Vela Aberta. Você está ouvindo o Expresso Nacional. Paralamas do Sucesso, Lanterna dos Afogados. Olha aí,

vida fora. Marcas de amor, de luto e espora. Deixo alegria e dor ao ir embora. Amo a vida a cada segundo, pois pra viver eu transformei meu mundo. Abro feliz o peito, é meu direito. Carregar de tudo vida fora, marcas de amor, de luto e espora. Deixo alegria e dor ao ir embora. É o que pulsa o meu sangue quente,